0926, autorização de táxi, 06, após 0342, autonomia, alternando portador. Confirme, somente meia dúzia a bordo, 9260. Afirmativo, 006, todos traçados. Gol 9260, prossiga táxi via Índia até o ponto de espera da 10, reporte quando pronto, QNH 10-4. Ao estado 2014, autorizado táxi, amarelo pronto, ponto de espera da 10-9260. Gol 9260, autorizado a alinhar e decolar de São na 0, vento 1,40 graus, 049. Sim, decolagem autorizada na 0, gol 9260. Gol 9031, reautorizado, descida para 2.000 pés. 2.000 pés, gol 9031. Gol 9260, decolada aos 17, chame controle em 120, decimal 8. 1208, bom trabalho. 1290. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, gol 9260, passa 2100, ascensão. Gol 9260, bom dia, contato radar, sua para nível 410, saída para o Caracaju. Autorizado nível 410 para o Caracaju, gol 9260. Gol 9031, livre ILS, após estabilizado. Autorizado ILS, gol 903. Autoriza para Caracaju, gol 9260. Gol 9260, por solicitação de Recife, voo na proa do Romeu Fox 018, restrito nível de voo 350. Tango Fox 09, tô aprovando agora e restrito nível 350, igual 9260, obrigado. Solo 2-1, 2-1-1. Negativo, a equipe de solo da Infraero, o trip 5557. Ah, tá ok. Estabilizado, gol 9031. Gol 9031, no complexo de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco, 9031. Torre Salvador, gol 9031, bom dia. Gol 9031, bom dia, continua a aproximação, e pode quando baixar do travado, PNH 10 no 4. 1-0-1-4, gol 9031. Baixa travado, gol 9031. Gol 9031 no tráfego do estado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 039. Pode confirmar o vento, gentileza? O vento 1-60 graus, 039, informa pista molhada, o gol 9031. Sente, gol 9031, livre pouso. Gol 9260, chame Recife, frequências 12685, alterna 12545. 12645, 9260, obrigado, bom dia. Bom dia. Sotaque. 5557, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Reporte quando pronto, QNH 10-14. Via Pátio, Índia, vai reportar no ponto de espera da 10-35557. Oscar Michael da Papaguate. Solo aos 24, poderia confirmar as condições da pista, por gentileza? Ah, tá seca a pista agora, 032. Gente, graças pela informação. Libere primeira direita, prossiga ataques via alfa, reporte antes da Juliette. Pisa próxima direita, alfa, reporte antes da Juliette, gol a 032. Que o teu papá é a torre? Ciente, o Mike, o teu papá, aguarde para iniciar o táxi. Ok, gente. 3557 está pronto, pode esperar o 0. 35557, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-50 graus, meia dúzia de nós. Gente, vai alinhar e decolar. 35557. Mike Hotel Papá, confirme a posição 05 do pátio 3. Mike Hotel Papá é a torre. Teu papá, qual é a sua posição agora? Gente, pátio 1, posição 5 da janela do senhor. O senhor vê a posição 5, é isso? Muito bem, então o senhor está na posição 4 do pátio principal com o finger, é isso? Gente, aqui na posição 5 eu tinha a aeronave da Gol já autorizada. Ah, aguarde um momento. Gol 9031, autorizado ingresso na Juliette, portão 3. Livre ingresso, Juliette, portão 3. Gol 9031. Equipe 5557, decolado aos 28. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. 1208, bom dia, 5557. Mike, Hotel Papá, observe um Boeing da Gol ingressando no portão 3, à sua direita. Após o ingresso da aeronave da Gol, o senhor inicia o pushback. E chama quando pronto para iniciar o reboque, ok? 360, perfil da EL 35557. Mike, até o papá. Por gentileza, o TAM vai ingressar no portão 3. No portão 3 à sua direita. O Gol ingressa no portão 3 à sua direita. Após o ingresso do Gol no portão 3 à sua direita, inicia o pushback. Afirmativa, após o ingresso do Gol na minha direita, no portão 3, eu posso iniciar o pushback. Afirma, inicia o pushback agora, por gentileza, até o papá, com a cauda para o aeroporto e chama pronto para iniciar o reboque. Agora o pushback, inicie agora o pushback voltado para a cabeceira 28, com o nariz da aeronave voltado para a cabeceira 28 e chama para o início do reboque, ok? Afirmativo, com o nariz para a cabeceira 28. Chama para o início do reboque. Gente, o TAM Michael Delta Papa autorizado o reboque via Juliette Alfa. Reporte quando pronto para iniciar o giro entre a Fox e a Golf. Portão 5, Nuno 61, aguarde aproximadamente 2 minutos. 2 minutos, Nuno 61. Mississippi 5557, chame Recife, frequências 1251, alterna 13395. 1251-3395, bom dia, 5557. Bom dia. Uno 1161, eu tenho a aeronave agora efetuando o reboque, a mesma ingressando agora no pátio 3. Coordenando com o equipe de solo, senhor, o seu pushback e acionamento, tem livre, chame pronto para o táxi. Está livre, pushback e acionamento, está coordenando com o equipe de solo, o voo 1161, chama para o táxi. O TAF Mike Hotel Papá, a Torre Salvador. Michael, até o papá poderia confirmar qual foi a instrução que o senhor recebeu de táxi, de reboque? Isso, eu pedi para o senhor fazer via Juliette Alfa, o senhor fez via pátio 3. Por gentileza, siga agora via pátio 3, não volte para fazer via Juliette. Siga via pátio 3, Kilo, até a Foxtrot, a Golf, e por gentileza, amigo, eu preciso que o senhor atente às minhas autorizações. Eu preciso que o senhor atente aonde eu pedi para o senhor taxiar, ok? Gol 1161, já confirma, já está pronto para puxar. Está pronto, já está o operador de vídeo, vou tirar a foto. Estou paciente. Chame pronto para o táxi, então. Tem livre pushback acionamento. do Aeno 161 para o táxi 171 na volta. 4 horas e 13, alterna com 20. Voo 1161, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, reporte quando pronto, QNH 10114. E via táxi até o ponto de espera da 10, voo 1161, certifica. Chama a solução. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 059. Livre decolagem da 10, voo 1161. Tem só um minuto para a cópia, só 3601. Voo 1161, decolado aos 45, chame o controle em 1201, 210, décima 8, bom voo. 3601, 300 para São Paulo, copia? Afirmativo, senhor. 3601, autorizado, São Paulo, nível 300. Decola pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, upper zoom 10, bridge, upper zoom 16, após conforme rota do plano. Aciona 5004, frequência do controle em 120, décima 8. Upper zoom São Paulo, nível 300, na saída da El, Leda, após Leda, Motiva, upper zoom 10, direita, após o autoconforme plano. Você fala da 10, curva direita, 5004, transponder, 120.8, controle de saída, 3601. Está na posição meia para pushback, funcionamento. 3601 no contingimento correto, coordene com a equipe solo, repórter ataque. Repórter ataque, 3601. Dan Michael Tel Papá, autorizado, reporte no término. Somente confirmando o estimado de 10 minutos, o Dan Michael Tel Papá. Entendeu, autorizado o bridge, o Uno 61, Vitor 300. Confere. Salvador, gol 9032. Gol 9032. Informação em curso, hotel. prepara Puca, Jamu, Caju, aguardando cópia. Assistente do hotel, Puca, Jamu, Caju, aguardando cópia, 9033. Gol 9032, pronto, cópia? Pronto, cópia 9032. Gol 9032, autorizado Recife, nível 4, 10. Decola pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju, Upper Whisky, 58. Aciona 5010, frequência do controle em 120.8. Autorizado 4.0 para Recife, decola 10 para a esquerda, Pucajamo, Caju, Upper Whisky, 5.0.0, transforma em 208, controle, gol, 9.0.0.2. Lula 032, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Sim, gol, 9.0.0.2. Pronto, tá, pushback, treinamento, gol, 9.0.0.2. O gol 9032, aguarde para iniciar o pushback. Então, a aeronave da TAM já terminou no 612 e iniciará o táxi. A gente aguarda na pista para o 9032. Portanto, 3601 está pronto para o táxi com o POB de 171, 4 horas, com fim. Portanto, 3601, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Reporte quando pronto, o QNH 1014. Pátio Índia, 1014, tá 3601. Gol 9032, coordene com a equipe solo, reporta quando pronto para o táxi. É autorizado, eu estou esperando o treinamento, 9032. Próximo ponto, espera pronto, 3601. Então, 3601, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-70 graus, 049. Além de decolar para 3601. Da 3601, decolado ao 58, chame controle em 120, decimal 8. 208. Tá, Mike, Hotel Papai, a torre? Controle Salvador, bom dia. 3601 da TAN, na Feira da El. Lida. Tá, 3601, no contato radar da decolagem, Feira da El, sua para 300. 300, 3601. Pode conduzir no término, da Maica da Papá. Vamos para o táxi, gol 9032, a bordo. Deixa eu verificar aqui. 21 a bordo, 3 horas e 50, altera Natal. Bom, 9032, prossiga ataque via Índia, reporte quando pronto, QNH 1014. Deu ataque via Índia no 014, a gente chegou 9032. Mike, até o papá, prossiga. aguarde para retornar o Michael Delta Papá. Voo 9032, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, voo 9032. Pai, eu tô aí. Então 3601 não foi pro de bridge. Bridge 3601. Voo 9032, decolado ao 03, chame o controle 120, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Putã, Michael, até o papai, a torre? Voo 9032, passando 1500 para o 410 na Pucca Jão. Voo 9032, o contato está na decolagem, saída Pucca, se não for o 410. 410, voo 9032. Livre, autorizado retorno, chame para. Chame antes daquilo da Michael Tapapá. Gente, 3601. Chama Recife, 251, no 3395. 3395. 3395, muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos, bom dia, bom voo. Gol 9032, 2685, 2685, alterna 1245. 2615 ou 2665? 2685. 2685 e 2645. 2645, obrigado. Salvador, um bom dia. Poxa, na linha 25, né? Poxa, na 6251, informação em curso Índia. 360 para Guarulhos, copia? Copia, 360. Poxa, na 6251, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Depois o 10, grid, depois o 16, conforme rota do plano. Aciona 5012, frequência do controle em 120.8. Afirmativo, 360 autorizado, decolada 10, curva direita da Eoleda Motiva, informe Zulu 10, Frip, informe Zulu no meio, Belo Horizonte, Frip em posse. Transponder 5092 e o controle 208. Giné 625 no cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Reportaremos, obrigado.